Fala alto, tá bom, Adel? Vem, Adel. Adel, tá, você tá dormindo? Estou meditando. Ai, meu Deus. Toma jeito, Adel. Estou meditando. Já tá gravando. Ah, tá gravando. Então, hoje eu me lia parte aqui do carro, né? Enquanto a gente se encaminha pra Curitiba. Já com a esperança e oração de que Deus nos guarde no caminho. Mas esse texto que a gente leu de Hebreus é um dos textos assim, que eu acho mais bonitos, né? Mais bem escritos da Bíblia, mais poéticos. Mas realmente tem duas características que estão no texto de Josué que eu acho que me chamaram a atenção de maneira muito forte enquanto a gente lia o texto. Força e coragem. A gente vive hoje ou procura, né, na religião alguma coisa muito diferente daquilo que Deus tem para oferecer para a gente. E muito diferente da proposta de seguimento de Jesus. A gente vive uma religiosidade que é baseada em anestesia, que gera gente extremamente fraca, extremamente sem resistência a qualquer forma de mal e pronta a qualquer minuto a se portar como uma criança mimada, como se Deus estivesse ali como Papai Noel do espaço para servir aos nossos desejos e necessidades. O tipo de evangelho que se propõe hoje, ele fala basicamente: pare de sofrer, tenha uma vida tranquila, tenha uma vida em paz. Ou as pessoas, quando elas buscam alguma forma de religiosidade, elas insistem em alguma coisa que lhes faça sentir bem. E eu fico pensando em cada um desses personagens que a gente viu nas últimas três leituras de Hebreus. Quem deles teve vida mole? Quem deles não teve que tomar decisões extremamente difíceis? Por vezes cometeram erros brutais. Tiveram que se arrepender. Tiveram que ser confrontados com os poderosos do seu tempo. Tiveram uma vida absolutamente intranquila, com o sobressalto e o coração na garganta N vezes. Tiveram que fugir de ser apedrejado, tiveram que enfrentar tortura, morte, prisão. E a gente aqui com uma religiosidade que nos tem como objetivo viver tranquilos, em paz. E na verdade nada mais é confrontativo ao mundo do que a proposta de Jesus. Senão vamos ver por quê. A gente vive num mundo que, como diz o Salmo, né? Oprime, explora, retira do pobre aquilo até que ele não tem. E nesse momento a gente vive isso de maneira particular. Quando a gente vê um governo que nos últimos 6, 7 meses só fez foi tirar do pobre. Tirar aquilo que o pobre tem, o que ele não tem e aquilo que o pobre também poderia ter como acesso, como educação, saúde. Mas isso não é só esse governo. Os governos do mundo normalmente penalizam as pessoas mais pobres. O sistema do mundo também, o sistema econômico, seja ele qual for, penaliza, oprime, explora, tira até a última gota de suor, sem alegria nenhuma, do pobre. As mulheres são outra categoria extremamente vitimizada. Né, colocada no absurdo. Os encarcerados. Né? A gente vive nessa semana uma situação horrível, mais uma chacina horrorosa, que foi devidamente censurada por esse governo que está aí, pelas televisões que exploram e expõem tudo, e simplesmente deram como se fosse uma notinha paralela o fato de que 60 pessoas foram decapitadas, lançados seus corpos. Por um sistema que superlota a cadeia, que trata gente como se fosse bicho numa pocilga, que nem a gente trata numa pocilga. A gente vê essas situações todas, e quando vem o Evangelho do Senhor Jesus para a gente, ele nos propõe exatamente fazer aquilo que Jesus fez. A Epifania que a gente comemora amanhã é a revelação de que esse Senhor vem à Terra, vive entre nós e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar boas notícias aos pobres, abertura de cárcere para quem está preso, para declarar libertação aos cativos e mostrar que é o ano de perdoar todas as dívidas, é de encerrar a opressão. Essa é a fala de Jesus. Ora, o que você pode esperar de seguir um camarada que fala isso, que diz: olha, esse é o plano, equidade, justiça, paz, e é mandar embora o poderoso que vive uma vida poderosa exatamente porque explora essas pessoas? Você acha que o mundo ia ficar lá parado e te oferecer paz, dizer que você é um bom cidadão, dizer que é muito legal ter a sua religião exposta nas escolas, porque as pessoas vão se sentir muito melhor?